Faça um pedido, jogue a moeda na fonte comigo. Quem sabe o amor dirá que sim, que sempre esperava por nós ali. Basta um desejo, basta um beijo sem nenhum motivo. É só acreditar no amor pra sempre, que o céu saberá te ouvir. Noites de ilusão, dias de ter medo, já tem demais por aí. Noites de verão, dias sem segredos, não tem de inventar outro amor sem mim. Cruze os dedos, feche os olhos e venha comigo. Sabe, o amor dirá que sim, que sempre esperava por nós aqui. Noites de ilusão, dias de ter medo, já tem demais por aí. Noites de verão, dias sem segredos, não tente inventar outro amor sem mim. Cruze os dedos, feche os olhos e venha comigo. Quem sabe o amor dirá que sim, que sempre esperava por nós.